Vimpus 06, decola 52, controle Salvador 1208. Controle 208, Beto. Controle Salvador, boa tarde, Olímpio 06, decola 10, saída Arbor 1. Olímpio 06, contato radar, sua para o nível 260, saída Arbor. Olímpio 06. Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8, a sua nave 5 com gol. Índia Alfa, Cruz 02, autorizado, toque remetida, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0. Toque remetida para o Olímpio 02. Gente, aguardando, esperando a fratura, confirma. Afirmam apenas uma. Azul 2591 no visual com P3 na curtíssima final da UNZ. Afirmativo. Após o mesmo autorizado alinhar e manter. Após o P3 ali manter no 0, azul 2591. Grupo 06, voo de gás elétrico. Poderia confirmar por Olímpio 06? Foi direto à posição Elefa. Já é. 01, em coordenação com a equipe de sol, após passagem do Embraer da zona retaguarda, está autorizado o pushback acionamento para o táxi. Controle o Olímpio 06 retornando, autorizado a presente voar rota. Eu tenho ainda elétrico para livrar o eixo das chegadas do setor sudoeste, mas a frente será autorizada direto em rota. Ministério meio, eu vou entrar em elétrico. UV esquerda, reporte setor através norte da torre. Posso falar através norte da torre, Olímpio 02. Está presente curvado proa da base pela direita da Almacete. Sim, já estou Mike Delta, você ainda pula do farol de Itapuã em coordenação com a torre em 1-9-8-5. Torre Salvador, Papa Romeo, Oscar Mike Delta. Papa Romeo, Oscar Mike Delta, reporte farol de Itapuã, QNH-10-13. Sim, haveria possibilidade, excepcionalmente, do Mike Echo, do Oscar Mike Delta, dar presença para uma base pela direita da 7? Passando parte de sua sua agora, quem é? Reporte no farol de Itapuã inicialmente, Oscar Mike Delta. Ok. Azul 2591, autorizado a decolagem, vento 1-1-0 graus, 1-1-1, não é? Lembro de decolagem 1-1-0, azul 2591. Olímpio 02, setor norte da torre. Olímpio 02, reporte girando base da pista 1-0. Reporte estará girando base, Olímpio 02. Mantenha o ponto de espera da 1-0, azul 4206. Mantenha o ponto de espera da 1-0. Olímpio 02, baixado e travado. Olímpio 02, aguarde a autorização de toque remitido. Torre Salvador. Na Serrada, visual com tráfego do Olimpo, mantém setor. Zulu, Índia Brava, autorizado ingresso final da 1-7, reporte vertical de Enrimar, QNH-10-13. Reportará no vertical de Enrimar, Zulu, Índia Brava. Mantendo 1000 pés, o Lente Abraço. Confirme. Mantendo 1000 pés. Restrito no 1000, o Lente Abraço. Azul 2591, decola 57, controle Salvador 120. Chamando controle azul. Oscar Mike Delta vertical de Itapuã visual com o Lente Nacional da 10. Ciente Oscar Mike Delta, mantenha o setor aguardando instruções. Ciente Oscar Mike Delta. Tchau, tá no ponto de espera da torre 1-1-8, acima 9-5, bom voo. Tchau, ponto 2-9-5, ponto de espera do número 0-0-0-0-0, muito obrigado, boa tarde, meia-2-0-0-0. Solo, Salvador, com 3-1-9-7, ponto de espera, acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, com 3-1-9-7. 2-5-9-1. Aqui o 5-0-3 no PLB. Será coordenado. Muito grato, bravo. Zulu, Índia Bravo, já avistado. Pouso autorizado na pista 17, vento 110 graus 099. 110 com 09, Zulu, Índia Bravo, grato. Azul 4206, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, Azul 4206. A Mike Delta está presente pela direita, autorizado o cruzamento da final da 10, reporte base pela direita da pista 17, QNH 10, 13. Será com a base pela direita da 17, tá? Olimpo 02, toque arremete aos 58, suba para 1500 pés, curva à esquerda, reporte através norte da torre. E curvando à esquerda, reporte através norte da torre, Olimpo 02. Azul 4206, autorizado a decolagem pista 10, vento 130 graus, 109. Sané 6201, autorizado a alinhar e manter pista 10. Zulu Índia Bravo, solo 59, direita parte 5, já foi coordenado com a infraero transporte. Oscar Mike Delta na base, baixado e travado. É 1-7. Oscar Mike Delta. Agora avistado, pouso autorizado na pista 1-7, vento 130 graus, 109. Sinto autorizado, Delta. Torre Olimpo 02, passou através longe da torre. Olimpo 02, informo... Alonga a perna do vento, aguardando para girar a base. Informa o helicóptero a 506 na final da 1-7, não interfere com o seu tráfego. Ativa alongando a perna do vento e aguardando para girar a base, Olimpo 02. Azul 4206, decola 01, controle Salvador 1208. 208, obrigado, tenha uma boa noite. 06, controle, boa! O azul 4206 decola. Pro adiante, se possível. Azul 4206, boa tarde. Contato radar, acima para o nível 350. Vou Jama, após Jama Aracaju. Jama Aracaju 350, obrigado. Prossiga. Primeiramente, o senhor nivelar 180. Mantém então o nível de voo no 80, ainda mantém minha escuta. Olimpo 02, autorizado ingresso final da 1-0, aguardando autorização. E autorizado ingresso na final da 1-0, Olimpo 02. Oscar Mike Delta, considere solo 02, ao estacionar a frequência ali. É o Leda Irume, obrigado. Sim, é afirmativo, o solo já possui o seu plano. Linha 201, decola 03, controle Salvador 1201. 208, obrigado, boa tarde para você, 6201. Bom voo. Estado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Mótica, decola da 10, curva direita, aciona 5453, chama controle 120, decima 8, corteja. 7-1, autorizado Guarulhos, nível 360, confora Perzulu 10, decola da 10, da Euleda Mótica, com transponder 5453, controle 20, decima 8, o chanero 6259. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Vai contar para puxa tornar para 29. Livro de toque repetida para o Olimpo 02. Zero meia, chamamos os canais presentes. Salvador, já 3297, pode ser da 1-0-com. Um 3897, autorizado a alinhar e manter pistão na 0. Anima assim não no 0, já 3897. 4206, adicione Recife em 12685. 2685, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Perna do Vento, setor norte. Curvando esquerda, reportará. Perna do Vento, limpo 02. Tram 3897, autorizado a decolagem pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. 1-0, Olimpo 02. Reporte ingressando base para final, Olimpo 02. Portará 02. Salvador, boa tarde. O gol 1645 com Romeu. Autorização, Vitória. Aguarde cópia. Aguarde, feira prevista. Aguarde. Decola o 09, controle Salvador 1208. 208, boa, 03297. Limpo 02, autorizado o toque remetida pista 1-0, vento 1-20 graus, 1-09. Autorizado o toque remetida, o Olimpo 02. Foi Leda, pode Leda Mótima. Leda, Leda Mótima, 5320, 32, 97, obrigado. Chame Recife, em 1251. 251, minha 201, boa tarde. Zero curva direita, aciona 120, aciona 5460, chama controle 120, decima 8, proteja. Pesado 360 para Vitória, Capitão Zulu 44, decola do 1-0, com primeira curva à direita na saída da EL, Leda, seguro, aciona 5460, chama controle 120, decimal 8, o gol 1645. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar. Cabo Salvador, o azul 2639, com informação Romeu, autorização Santos Dumont. Autorizado Santos Dumont, nível 340, via Perzolu 44, saída da Euleda, Porto Seguro. Decola da 1-0, curva à direita, aciona 5462, chama controle 120, decimal 8, coteja. 366, desça para 4000 pés, ajuste padrão 1013. 1013, 4000, 1966, 1996. Esquerda, reporte outra vez, no acidente. Vou na esquerda, reportará através do norte da torre, Olimpo 02. 10 Norte da Torre, Olimpo 02. Olimpo 02, reporte base para final da 1-0. Portará 02. Papa Romeu Sierra Alfa Delta, acione identificação, autorizada a chegada mar e desça para o nível 050. Identificou, autorizado a chegar para o 050. Papa Delta informa que aposta para o Sierra Alfa 368. Vocês estão ingressando um pouco de igual para quem está com você. E quem será Alfa Delta? Base para final, baixado e travando, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado toque remetida, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. Toque remetida para Olimpo 02. Olimpo 02, tocou RMT ao Zuno 6, suba para 1500 pés, curva esquerda, reposta através norte da torre. Curva na esquerda, reportará através norte da torre, Olimpo 02. Nada, chame Léo, vem o 201. 201, eu vou ver aqui. Toma 966, desce para 2510, ajuste permanece no 013, está autorizado a final da RMAV, reporte passando para a Vitor 366. Reportaremos, gol 966. Papa Romeu Sierra Alfa Delta, da presente vai pro do Sierra Vitor 368, desça para 4000 pés, ajuste padrão no 013. A prova do Sierra Vitor 368, descida para 4000 pés, correção no 013, vai para a Olimpo 02, através norte da torre. Olimpo 02, reporte base para final da pista 1-0. Portará de base para o final 02. para o táxi. Pode chamar. Santa Romeo Oscar Mike Delta, prossiga. Guarde cópia. De base para final, Olimpo 03, baixado e travado. Olimpo 02, autorizado o toque de medida pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-9-9. Olimpo toque remetida para Olimpo 02. Aracaju, no Rio Pés, corredor norte, decola da 17, curva esquerda, aciona 0260, chama controle 120, decima 8, coteja. Acionamento correto, altímetro no 0 no 3, para acionamento chame torre 1 no 8, decimal 9, 5, um voo. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 1-7. Saída Arbor 1, transição Elessa. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5471, chama controle 120, decima 8, coteja. Conforme Brasília, nível 360, via Upper Zulu 1-7. Após decolagem de curva direita, Arbor 1, Elessa. 5471, nível 208, 3283. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Alfa Delta mais 2 minutos para o Serra Victor 368. Poderia confirmar se está autorizado após 368 voar a base da 17? Serra Alfa Delta, informa que vai seguir tráfego, está agora 1h10, já prosseguindo o procedimento terminado. Seria melhor se eu prosseguisse na final da 10 e aí modificar os patrões para executar a base pela direita. Paciente, tá, tem o tráfego na César, vai reduzir. Alfa Delta após o 368, está autorizado 2500. Após o 368, autorizado 2500. É Alfa Delta. 319. 2639, pronto para o estacionamento, portão 8. Gente, azul 2639, é autorizado chamar o táxi. Chama táxi 2639. Bom, no 645, prossiga. Voo no 645 para o táxi com 142 a bordo, 3:40, alterna Galeão. 42 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torreão no 8, acima 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 195, perdão, 118,95, voo no 645. Táxi, reposta no ponto de espera da Oscar. Será... aguarde, será coordenado. Então, poderia dar um toque aí pessoal da Israel aí pra liberar o gate 8 aqui pra nós, por favor? Nós tentamos aqui via companhia, não tá dando certo não. Já estamos entrando em contato. Só tudo, muito obrigado, hein? O Olímpio 06, reporte ingressando final da 1-0, informa aeronave da Gol, ingressando aproximadamente 12 milhas da final da 1-0. Ok, o Olímpio 02 então vai ingressar na final e informa que será arremetida no ar para o treinamento. Gol no 645. Mantenha o ponto de espera, Gol no 645. Tem condições imediatas para o 645. Mantenha o ponto de espera, Gol no 645. Vai manter. Rafa, dá redução para 200 nós e abaixo passando para a Vitor 366. Reduzindo para 200 nós, a Vitor está passando o CA Vitor 366, só Alfa Delta. Passando 366, Gol, 1966. 1966, Torre, 1895. 1895. Afirmativo, está autorizado quando alinhado na 1-7 decolar com proa Nordeste 506. O vento 1-0-0 graus, 1-1 nós. Informo o P3 da Força Aérea na curta final da 1-0. O Luas, como é que deu? Cuidado, Xanema 259, chama ataque. Chama ataque, 259. Mike Delta autorizado a alinhar pista 1-7, aguardando para decolar. Iniciando arremetida no ar, o Olimpo 02. Olimpo 02 arremeteu aos 2-5, suba para 1510, reporte através norte da torre. Subindo para 1500, reportará através norte da torre, Olimpo 02. Salvador, boa tarde, Gol 1966, passando 372, embaixo travado. Gol 1166, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0. É o Gol 1966, livre pouso na 1-0-7. Oscar Mike Delta, mantém a posição, aguardando instruções para decolar. E a Rafa Delta? Terra Alfa Delta, chame agora a torre em 1-9-8-9-5. 895, Alfa Delta, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Sierra, Alfa Delta. Na final do procedimento para o Nozé. Sierra, Alfa Delta, reporte para o cancelamento do plano instrumento. QNH 10, 13. Está presente, propõe-se autorizado voo à base da 1-7-3. Alfa Delta, continue a aproximação, aguarde para o cancelamento do plano de instrumentos. Informa o tráfego da Força Aérea, 1-1510, à sua esquerda, setor norte da torre, em P3. Assente o tráfego negativo visual, Alfa Delta. Olimpo 02, faça um 360 pela sua direita, reporte reingressando perna do vento, setor norte. Ei, realizando 360 pela direita, Olimpo 02, informa que o próximo pouso será a pouso final. Sim. No 645, após a passagem do Boeing da companhia, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinhar pista 1-0, boa noite. 1-9-9, 3 horas e 44, Campinas. O Oscar Mike Delta autorizado a decolagem da presente, pista 1-7, após curvar à esquerda a 510 para o corredor forte. O vento 1-1-0 graus, 099. Como número 2, a recomendação do aeroporto da Viagra. Índia, parte. Índia, ponto de espera, chama 2-2-2-3-4-0. Fala, Salvador, boa tarde, é o Azul 2781-70-160. Gente, mantém a escuta agora, Copa Azul 2781. Fala, Xané, 6259, temos 168 a bordo, 4 horas e meia alternando o Galeão, táxi. Táxi autorizado, Xané 6259, direita, via Índia, ponto de espera 1 na noite decimal 95, ajuste na 093, bom voo. Ponte à esquerda, ponto de espera 1395, 1093 do estado, obrigado, bom serviço. Todo vento. O Olímpio 02, faça uma UV 360 pela sua direita, repórter ingressando para o 900 setor norte, informa um tráfego, um Eco 55 Papá, agora descendo para 1000 pés, para a final da 1-7. 360 pela direita, Olímpio 02. Serra Alfa Delta, confirme 1-1000 pés. Descendo para 1000 pés, visual com tráfego. Sim. Aos 2-9, autorizado o cruzamento da pista 1-0. Agilizando, reporte buraquinho. Autorizado, curva esquerda, reporte analisando o eixo de balanço da 1-0. Reporte buraquinho, Oscar, Mike Delta. Alfa Delta, está na base pela direita, 1-7. Serra Alfa Delta, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, Sierra Alfa Delta. Pacífico pronto. Voo 645, mantém a posição. Vai aguardar o cruzamento do helicóptero sobre a pista 1-0. Aguardo 645. Oscar Mike Delta, informa o tráfego à sua frente, um P3 da Força Aérea, 1.500 pés, na perna do setor norte. Oscar Mike Delta está livrando agora o eixo de decolagem da 1-0, visual com um aeronave, efetuando um 360 pela direita. Está mantendo 500 pés no momento, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta, suba para 1.000 pés no corredor forte, aguardando o transferim. Subirei para 1000 pés, vou guardar a transferência, acho que é bem alto. Limpo 02, da presente, mantém a perna do vento setor norte, aguardando para girar base. E manterá a perna do vento, aguardando para girar base, Limpo 02. No 645, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-1. Inicia o voo no 645, pista 1-0. São 3283, pushback em funcionamento. Autorizado, são 3283, chama pro taxi. Azul 2781, cópia. Autorizado, vitória da conquista, nível 160. Via rota do plano, decola cabeceira 1-0 após a decolagem, curva direita. Perfil de saída, arbor 1, após elefa, 5476 no transponder, 1-2-0-2-8, controle. Lenta autorizada 1-6-0, decola da elefa, curva direita, arbor 1, elefa, 5476-208, é o controle por 271. Chama pronto, parte 3, 271. O 1645 decola aos 33, controle Salvador, 1-2-0. Limpo e 02, autorizado o pouso, pistão na 0, vento 1 0, 0 graus, 1 0, né? Autorizado o pouso para o Limpo 02, 1 0. 1645. 1645, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 360, foi Leda após Leda por seguro. Ok, para de Leda, por seguro, voo 1645. Confirme visual com P3 da Força Aérea na curta final da onda, certo? Afirmativo, tá visual. Após o mesmo, autorizado a linha e manter o chão na 6259. Após a passagem do P3, a linha e manter o 10, 6259. Limpo e 02, solo aos 35, ao livrar a primeira direita, chame solo 1219. Zero graus, 1119. Temos decolagem 10, 2 graus. Dois, Salvador, azul 2639, quanto espera do 10? Azul 2639, autorizado a alinhar e manter esse pistão na 0. Ali mantendo a 0, 2639. Eu prossiga corredor forte no meu pé e, quando possível, são os estimados para ingresso na terminal Aracaju e o estimado de pouso. Estimado em Aracaju aos 2135. 2135 é o estimado de pouso ou o estimado de ingresso na terminal? Estimado de pouso, ingresso 7 minutos menos. Tente copiado, Oscar Mike Delta, reporta 20 milhas. Reportará 20 milhas em Salvador, Oscar Mike Delta. Salvador, muito boa noite, 6259, cruzando 1300. Na 6259, contato radar, só para o nível 360, Leda após Leda Motiva. Leda após Leda Motiva, hoje na 6259. Começou a voar Leda da presente, 6259? Confirmamos, direto Leda após Leda Motiva. Leda Motiva. Oceané 6259, do Colosso 38, controle Salvador 1208. 502, Manuel, separa o cruzamento. Olhem, autorizar o cruzamento, ao estacionar pode me deixar a frequência livre. Bem-vindo ao cruzamento para o 2002. Prossiga. No momento 16 milhas de Salvador, Autoriza descer, tem Aracaju, mantendo 1.000 pés agora. Sim, Tesla Mike Delta está agora a 20 milhas, vai ingressar no espaço aéreo Golf, em frequência livre, vai ingressar na terminal Aracaju, chame aquele controle em 1203. Chamando 1203, vai ingressar na terminal de Aracaju, frequência livre, chama Mike Delta. Aprovando Aracaju, esse aí. Esse aí. São 3283, autorizado a alinhar e manter pistão na terra. Romeu Eco Índia, plano IFR modificado 2040, decide estar a critério de frequência livre, nenhum trato conhecido do controle a reportar. A frequência livre da presença, considero o pouso 2100 do Romeu Eco Índia. Teatro 2100, Romeu Eco Índia, frequência livre. Livre, graças a Deus. Controle Salvador, boa noite, 2639 da Azul, decolou da Elida na sua escuta. Azul 2639, contato radar, sua para o nível 340, voe direto Leda após Leda, Porto Seguro. Direto Leda após Porto Seguro, Azul 2639. São 3283, autorizando a decolagem em pistão 1-0, vento 090 graus, 1-0-9. Iniciando pistão 1-0, são 3283. Sou 9520, boa tarde, acione a identificação, vou na proa de TAP, desça para o nível 050. Proa de TAP, nível 050, identificado, sou 9520. Possibilidade de uma morte, vou dar presente, querido? É 259 e aguarde coordenação com o centro. Guarda. Salvador, está 3283, cruza 1300 pés. 3283, contato radar, sua para o nível de voo 360, vou ir direto e elefo. 360, direto Elefanta, 3283. Estou na 6259, estou agora Recife, em 1251. 1251. Polo Salvador, eu ajudo aí, 781. Na 3943, foi de ataque. Autorizada, sou 2721, após ataque. Poderado. 283. Rumba 14, informa o tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo oeste, cruzando 060 em ascensão, é um Airbus 320. 7, rumo 4. 2639 da Zoa. Vou na prova CRSA 366, adulta para 2.510, ajuste no 013, autorizada a final da RNAV e reposto para a Tome CRSA 366. Salvador, boa tarde, outra 3, 1, 7, informação, Romeu. Boa tarde, são 3197, Romeu confere, prepara a saída da El, guardando o cofre. Guardando o cofre, está 3197, saída da El. Salve Salvador, azul 2781. Para o táxi com 61 a bordo, 3 e 10, alterna Salvador. Frente azul 2781, táxi autorizado frente, segunda direita, via taxa Índia, ponto de espera 1.95, ajuste na 093, bom voo. Está livre o táxi, via Índia, no ponto de espera chama 2895, azul 2781, tá bom.